4.3.2 Propostas de negócio. Descrição. Propostas de negócio detalham os produtos ou serviços oferecidos, incluindo benefícios, custos e prazos. Com a IA, é possível criar documentos adaptados a diferentes cenários com prompts bem elaborados. Prompt. Crie uma proposta de negócio para uma consultoria de tecnologia da informação, destacando os benefícios, valores e prazos para entrega dos serviços. Figura 10, proposta de negócio gerada automaticamente pelo ChatGPT. Na figura 10 que temos aqui, somos apresentados a um exemplo fascinante de como a inteligência artificial, especificamente o modelo de linguagem ChatGPT, pode ser utilizada para gerar documentos de negócios complexos. O que vemos é uma proposta de negócio completa, criada automaticamente para uma consultoria de TI chamada ATEC Vision Consulting. Essa proposta não é apenas um amontoado de texto, ela é estruturada em três seções principais: visão geral, benefícios e planos e preços. A seção de visão geral estabelece a identidade da empresa, destacando seu foco em soluções de TI estratégicas, modernas e personalizadas. É importante notar que a proposta enfatiza valores como inovação, excelência, transparência e sustentabilidade, elementos cruciais para construir confiança com potenciais clientes. A seção de benefícios detalha o valor que a ATEC Vision Consulting oferece. Ela não se limita a listar serviços, mas sim a explicar como esses serviços resolvem problemas específicos dos clientes. Por exemplo, a consultoria promete não apenas reduzir custos, mas também identificar ineficiências e oportunidades de otimização. Além disso, a proposta aborda um aspecto cada vez mais importante: a segurança e conformidade com regulamentações como a LGPD e GDPR, demonstrando um compromisso com a proteção de dados. Finalmente, a seção de planos e preços apresenta três pacotes distintos: básico, avançado e premium, cada um com um escopo e investimento diferentes. Essa abordagem permite que a consultoria atenda a uma variedade de necessidades e orçamentos, oferecendo flexibilidade aos clientes. A clareza na apresentação dos preços e prazos é fundamental para facilitar a tomada de decisão. Em resumo, esta proposta gerada por IA demonstra o potencial da tecnologia para automatizar tarefas complexas e criar documentos de negócios profissionais e persuasivos. Ela ilustra como a IA pode ser uma ferramenta valiosa para empresas que buscam otimizar seus processos e melhorar a comunicação com seus clientes, ao mesmo tempo em que garante a conformidade com as regulamentações de proteção de dados. A capacidade de personalizar a proposta com base nas necessidades específicas de cada cliente é um diferencial importante.